esse é o Ponderando e eu sou Neudo Júnior. E mais uma vez vamos com a voz de Joaquim de Paula na poesia Confidência. Quisera estar numa praia ensolarada, só com minha solidão sem fundamento. Quisera ouvir do mar todo o lamento quando a maré na praia é derramada. Quisera estar numa campina bem florada, mas num sepulcro de silêncio e cores, só ouvindo o vento a balançar as flores, contemplando borboletas em revoada. Quisera estar numa planície imensa, num deserto de areia enorme, infindo. Quisera ver no céu anjos sorrindo e ouvir sons de violino em nuvem densa. Eu sou o mar, que a praia soluçando derrama lágrimas de lamento e dores. Tu és borboleta revoando, tu és o vento balançando as flores.